Maria, Saravanha. O mundo pra me provocar. Já não sei o que sinto. Alguém já me ensinou que isso é amar. Mesmo sendo criança, alguma coisa bate forte no meu peito. Tenho tanta esperança e ele qualquer dia vai agir direito. Ele às vezes parece um lindo bebezinho que só quer dormir. Dessa maneira eu vou desistir. Pura sorte, Messi. Eu não sou videogame pra você. E na menina nunca é você. Babé de pouco rapaz, pode crer. Pura sorte, Messi. Eu não sou videogame pra você. E na menina nunca é você. Babé de pouco rapaz. DJ Marcelo Júnior. Cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Rainha, você é o nosso anjo.

sonhei com você, pensando um dia te ver naquele lugar onde te conheci a primeira vez. A minha paixão é grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas minha tentativa, you just know that I love you every time. You just live in my dreams. Oh baby, you live.